Meus amigos e meus irmãos, ontem eu li na íntegra o capítulo 13 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Já expliquei várias vezes o valor do Apocalipse, e quando comecei a explicar este livro das profecias finais, tive o cuidado de mostrar a autoridade de quem o revelou, porque o Apocalipse é de Deus. Chamo a atenção para o fato de que no Evangelho Jesus é crucificado. É o Cordeiro que foi morto pela maldade humana. Mas no Apocalipse ele vem como leão, vem conduzir flagrantemente o mundo. Ora, a trindade do mal, Satanás, Anticristo e falso profeta, não podem de forma alguma sentirem-se satisfeitos com isto, porque a volta triunfal de Jesus é o fim da baderna que eles montaram no planeta. Porque eles pensam que são donos daqui, mas não são, não. Sabendo ou não, eles exercem uma atividade permitida pelo Cristo. Porque muitas vezes você não pode ser curado. Um remédio simples precisa de uma violenta intervenção cirúrgica. E aí, Jesus deixa soltos esses espíritos e eles vêm e abalam povos inteiros, agitam religiões, não deixam os homens sossegados. Vocês não veem lá um vulcão? Lá na terra do sol nascente, que estava como dragão descansando sobre a areia do mar, de repente moveu-se. Não acreditem no poder eterno do mal. O planeta Terra tem governo, é de nosso Senhor Jesus Cristo. O relato que nós faremos no capítulo 13 merecerá de vocês toda a atenção. Inclusive porque nós vamos mostrar uma coisa que eu acho que ninguém disse. Já demos algumas tintas e os mais perspicazes, sempre atentos, vão ver a diferença da coisa, o que é uma pregação sectária e o que é uma pregação antissectária. Mas quero chamar a atenção de vocês para este fato. Se vocês estão convictos de que estão a serviço de Deus na terra, coisa alguma pode abalar-lhes a convicção. Onde é que eu fui buscar a inspiração para esta palavra? Aqui, ó, este ensinamento. Voltemos ao capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, Ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, vocês estão vendo que coisas? Ao invés de nos queixarmos das lutas que enfrentamos, devemos dizer, como está aqui, festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Eu disse a vocês que a nossa explicação do Apocalipse tem por fim demonstrar as bases morais da civilização do terceiro milênio. Não leio o Apocalipse como quem faz uma loteria. E quanta gente... No dia tal, tal, às tais horas, não sei o quê, o passarinho tal vai dar um espirro, está no Apocalipse. E só para chatear o passarinho tal, não dá o espirro. E quem sofre a desmoralização é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro profundo de moral cristã. Porque nos ensina a nos comportar na terra, porque a todo momento nós ouvimos aquela admoestação do Cristo, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Está no Evangelho também. A não ser que o irmão Zaru não saiba o que dizia, o que veio fazer na terra. Ele diz lá, quem não souber Apocalipse não poderá governar nem as galinhas do seu quintal. Então, o fundamento moral do nosso comportamento está aqui. Eu sou obrigado, antes de entrar no capítulo 13, a voltar ao capítulo 12, para que vocês possam gerir os seus pensamentos, para que vocês possam vencer o pavor. Então nós temos que saber como nos comportar. Então vamos ver aqui, vamos voltar ao capítulo 12, porque o capítulo 13 é um pau na moleira, hein? Anjos pelejam no céu contra o dragão. Eu gosto de voltar, porque a gente explica, aí o camarada, no momento, se levanta para ir ao banheiro, quando volta já perdeu o principal. É aquele negócio. Tanta gente toca piano. Agora, quem verdadeiramente toca piano? Tanta gente canta, mas quem verdadeiramente encanta quando canta? É o caso aqui. Muita gente leu o Apocalipse, esforçou-se, estudou o Apocalipse. Merecem de nós todo o aplauso. Mas precisamos unir nossas forças para retirar dele o tesouro que ele tem. Não há ética sem Apocalipse. Não há ética individual, não há ética coletiva, não há ética nacional, não há ética internacional sem o Apocalipse. Como é que os homens podem governar o planeta Terra ou governar-se a si mesmo se não conhecem a ética do Cristo? Como é que os homens aprenderão a comportar-se diante da adversidade? Porque o capítulo 12 mostra como nos temos que comportar na hora da tragédia. 21 jornalistas morreram no Japão por causa de uma erupção vulcânica. 21 homens atilados, repórteres, jornalistas. Homens que entendem o que está acontecendo no piscar de um olho. Vivem daqui por ali à procura de notícias, querem a verdade, sabem defender, se não morrem. E os jornais botam essa notícia e a maioria não presta atenção. Foram repórteres, jornalistas, não foram sonhadores. Foram pessoas que vivem de notícia, correm atrás dela. Vão lá no fundo para descobrir a coisa. E, no entanto, morreram de repente. Eu já disse, um homem com medo é mais letal que um homem armado. Por isso temos que governar os nossos pensamentos. Foi a lição do Evangelho que lemos na parte anterior a esta. Vejam aqui, anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória do Cristo e do seu povo. Como é que nós vamos vencer com Jesus? Apavorados? O que é que dizia o irmão Zaru? O medo é o imã do quê? Azar. E eu, quando era garotote, rapazola, aos 18 anos, escrevi lá, em 59. Quando estamos com Deus, até a adversidade, a tragédia, a dificuldade, é o melhor momento para criar. Então houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel. Que coisa, hein? O dragão, Satanás, a antiga serpente, tem anjos. Quando o irmão Zarur dizia que certos elementos famosos da humanidade eram os espíritos de luz, emissão sacrificial criminosa, alguns apressados ficavam todos abalados. Um Oppenheimer, um espírito de luz, um espírito de luz na matemática, um espírito de luz particularmente na física. Ele usou a luz da sua inteligência para preparar as bombas atômicas que foram jogadas em cima de Hiroshima e Nagasaki. Ele era um homem letrado, um homem culto ou não era? Então ele tinha a luz da física no seu cérebro, mas não tinha a luz do coração na sua física. Por isso é que o dragão lá, quando persegue a mulher, aquela coisa toda, ele com a sua cauda joga na terra a terça parte das estrelas, quer dizer, jogou para perseguir a mulher que daria luz ao filho varão, que é o cristianismo, que é Jesus, mandou os seus maiores cérebros para derrotar o Cristo, mas de cara perdeu, porque o Pai Celestial já eleva o Cristo ao seu trono. Mas deixa o pau comer para que nós possamos provar o nosso valor. Porque Jesus nasce e é alçado ao céu, o seu espírito, de onde ele governa o planeta. E depois vem a besta, o dragão persegue a mulher, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. E vem as vozes, e vem tanta coisa ainda. Vem a ceifa, vem a vindima, vem os flagelos. Porque muita gente diz assim, bom, Jesus não era o Messias prometido desde Moisés, porque ele veio e continuou tudo a mesma coisa. Porque querem compreender um planejamento divino firmado em cima de medidas cósmicas pelas restritivas medidas humanas. Aí quebra a cara. O planeta Terra é curso primário. Isso estava profetizado, está aqui, manda esse pessoal ler o Apocalipse, que eles vão ver que todos os fatos estão previstos. Está Jesus, surge aquela coisa toda, a mulher sofre o parto, vem o filho varão para governar o planeta, e depois, ele vem governar o planeta, e depois acontece tudo o que acontece, vocês sabem. Por quê? Porque nós temos que crescer. Jesus vem dar a mensagem, agora nós vamos provar se somos capazes de vivê-la ou não. É isso que aconteceu. Jesus não fracassou, não. Planeta Terra é curso primário. Vai passar para curso secundário agora. Então vamos aqui. É o capítulo 12. Então houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel. Todavia não prevaleceram contra ele. Nem mais se achou no céu o seu lugar. Então o que pensaram que fosse fracasso do Cristo já estava planejado. Mas estava declarado aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizem seus finais, as mensagens de Jesus às sete igrejas. É necessário que nós tenhamos ouvidos de ouvir o que é dito às igrejas do Senhor. A vitória já estava marcada. Só que a turma não leu o Apocalipse. Como é que pode falar do planejamento divino se não leu o Apocalipse? E há mais uma coisa chamada reencarnação. Os espíritos foram reencarnando. Até aqueles jogados pela cauda do dragão à terra para combater a mulher, persegui-la. Satanás é que é o derrotado nessa história toda. Porque esses espíritos luminosos, com a luz do intelecto, a inteligência do intelecto, sem a inteligência do coração, foram reencarnando na terra, foram sofrendo também e acabaram cedendo o seu valor ao próprio Cristo. Mas isso a turma só vai entender quando abrir os olhos, nós estamos mostrando, quando compreender o que é a moral do Cristo que está no Apocalipse. Está dando para entender? Aqui está a vitória e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Também foram expulsos esses anjos, Satanás daqui, já tinham sido expulsos de orbes mais adiantados. Vieram para o céu da terra, vieram expulsos de capela, sistema de capela, de um daqueles planetas que giram em torno daquela estrela. Vieram para aqui. Eram grandes inteligências, mas com o coração cheio de fel. Então eles vieram, ficaram aí em volta no astral do planeta. E a sua própria ambição de poder, porque eles eram poderosos lá, mas eram maus, foram expulsos. O jogou abaixo. Bom, se não podemos ser reis do espaço, seremos na terra. E caíram aí na armadilha do bem, porque foram obrigados pela reencarnação a evoluir. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Quando eles são lançados à terra, observem. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Quer dizer, Jesus os agasalhou no céu da terra e eles ainda chegaram aqui no planeta da passada a acusar aqueles que estavam com Jesus. Então Jesus, bom, aquele Cristo daquele planeta que gira em torno da estrela capela, fez a limpeza dele lá e mandou para aqui, para o meu astral. Pois agora eu vou limpar o meu astral, vou mandar ele lá para baixo. Aí Miguel, que é o delegado de polícia de Jesus lá, né, como dizia o Aquiles, Leonardo de Souza, recebeu a ordem, puxou o tapete deles, vieram para o astral inferior. Que a misericórdia do Cristo lhes deu uma oportunidade maior, porque intelecto eram mais evoluídos dos que estavam aqui. Quando aquelas hostes, orbe, aquela multidão chegou aqui, a turma que estava aqui era tudo primata. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui, como é comum no texto bíblico, se mistura o que acontece no céu da terra com o que acontece na própria terra. que também como Satanás mandou para a terra os seus demônios desenvolvidos no intelecto pequeno do coração, Jesus também mandou os seus luminares. E na hora da luta é que você cresce, por isso quando vier a dificuldade e a luta, não temam. E digam isso aqui, por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Por que é que nós temos que festejar? Porque agora é que nós vamos ser testados e vamos mostrar se somos de Jesus ou não.